Quando para decolagem, pronto, chama a torre. 1 no 8 decimal 95, patrulha 03 confirmando o POB. Lima Silva 02 a bordo. Para decolagem, chama a torre. 10895. San 3896, livrou. San 3896, táxi via Alfa Juliette 62 ao portão. 62, Alfa Juliette 3896. Tango Romeo Golf Vito, contato radar 25 milhas sudoeste de Mária. Para ingresso na chegada Mária, voe na proa da mesma, desça para nível 060. Enche o Tango Romeo Golf Vito. Controle Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. O patrulha 03 decolado de Salvador, acionado 0264. Está com o proa do corredor forte, vai manter 500 pés até Aracaju, na sua escuta. Gente, mantenha-se em condições usuais, 500 pés de aporte para do forte. Reportará Praia do Forte, 03. Ô, papapá, tendo tanto contato de volta para a Sim, para ingresso no circuito, chame torre no 8.95. Alfa, pode estar. Controle, CNM 200. CNM 200, identifica autorizado chegada Mari, desça para nível 070. 070, desce na Mari, 6200. Bravo, India Golf estabilizado na final 1-0, já visual com o campo. Sente completação do procedimento, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grata, India Golf. Confirma? O Golf 738 para prosseguir. Gol no 738, desça para 2 de 1 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, desça 2000 no 738. Romeu e Juliette, Charlie Vitor, prossiga. Romeu e Juliette, Charlie Vitor, confirma a estimagem de pouso. Sim, se mantém assim com os lados na escuta do controle. Juliette, te alivita. Juliette 5728, desça para 3 no meu país, ajuste na 021. 3021. Gol no 738, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação, 738. Web 5728, confirma indicado? 220. Usa para 1709, zero o tráfego, objeto 5728. Reduzindo. 1260, pronto para cópia? 1260, autorizado Recife, via Upwisk 58, nível 390, saída Puca, transição Caju, pista 1-0. Primeira curva à esquerda, transponder 5143, frequência do controle 120.8. Sinal 6200, autorizado ITAP. ITAP, 6200. Prossegue em estrito 070. Afirmativo, mantenha nível 070. 00. Correto então, 390 nível, transponder 543, reposto quando pronto, estacionamento push. Trip 5595, autorizado Liel. Web 5728, desça para 2 mil pés, ajuste na 021, autorizado, LS, reporte estabilizado. Chamada estabilizado, 021. Papapá, Bravo Índia Golf, autorizado táxi Alfa Kilo pro Pátio 3. Limite, curso do localizador. Segunda 090, limitado pelo curso do Alfa, vamos ver o que esquerda 360, Romeu Golf Vitor. Esquerda 360, Romeu Golf Vitor. Atingiu 070, China 6200. China 6200, ciência. Sinai 6200, desça para o nível 070. 070, 6200. Trinta e cinco cinco nove cinco, serviço radar terminado sobre a posição Coral. Chame Leos 1201. Localizador. Confirme. Webjet 7722 está no localizador. Ciente, completo do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Mantenha os 70, Sinai 6200. Sinai 6200, desça para 2000 pés, ajuste na 021. Mi 21, desça para 2000, 6200. Tango Romeo Golf Vita, reassuma a navegação, vou indo pro hoje, Duna. Hoje, Duna, até Golf Vita. Tô, pode ver, eu vou no 738, lá no 738. Duna 738, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 005, vou no 738. Você é que produziu o meu Golf Vita, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000, 021, aproxima. Papa Alfa Tongo Tongo, mantenha a posição e aguarde passagem da Gol. Sim. Sucesso 5958, identifique, autorizada a chegada Bonf, desça para nível 050. Finalizador. Mantenha o perfil da chegada para o série 5958. O Lima, correção. Salvador, 5728, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 728. O seu nome é 200, autorizado LS, reporte estabilizado. Controle estabilizado, 6200. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou da 17, está com proa de buraquinhos. A intenção é a gente estar realizando um sobrevoo aqui numa pista próxima ao pedágio da Estrada do Coco. Vai ficar no máximo a 500 pés, na escuta permanente. Sim, se mantenha assim, com condições visuais na escuta do controle. Guardião 06. Sim, 06. Estabilizado, visual com 2 de julho, Chané 6200. Chané 6200, complexão do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895. Salvador, muito bom dia, Chané 6225. Papa Romeu Juliette, Alivito, prossiga. Sente, Papa Romeu Juliette, Alivito. Seu nome é 255, acionando a identificação, autorizada a chegada Mária. Desça para nível 050. Mária 050, autoriza a voar direto em TAP. Seu nome é 255, autorizado em TAP. Em TAP, 255. Papa Tango de Leste, Tango Zulu, Ciência, chama Aracaju, em 120, decimal 3. Controle, pode confirmar o ajuste pro 06, Guardião? Guardião 06, ajuste na 02 zona. Gente, obrigado. Tango Romeu, Golf Vito, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado, Romeu, Golf Vito. Romeu Golf Vito, ciente, complexão do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Decimal 1 no 260, autorizado por estacionamento, reporte pronto para ataque. Tango Yankee, Zulu Golf, controle. Série 5941, identifica, autorizada chegada Bonf, desça para nível 060. 6200, livrando nossas coisas. O Chané 6200, autorizado, taxiway Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juli para 04, 6200. Frequência livre. Frequência do controle Aracaju 120.3. Série 5952, identifique, autorizado em chegada Bonf, desça para nível 070. Chané 6255, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, em forma justa na 021. 2000 com 021, está autorizado LS, Chané 6255. Estou vendo aqui que ainda não iniciou, coordena a equipe de solo. Após o aeroporto da Avianca estacionar no 04 à sua esquerda, está autorizado no 03. Poxa, na M200, via Juliette, 04, portão. Júlio para 04, obrigado, senhor. Prossiga, Golo 260. Não sente, sem problemas. Azul 4207, informa o tráfego, 12 horas, mesmo rumo. Descendo para nível 070, 6 milhas. Alfa 29 Bravo. Série 5952, continua descida para nível 070. Tango Lima, Quilo Zulu, frequência livre, Aracaju, 120.3. Salvador, La Post Control, good morning, 335-220. Tripe 5220, Skoka Dent, clear de Bonf. Correction, clear the Mar Arrival, distance of level 060. Mar Arrival 060, 5220. Papa Romeu, confirme se tem, tem condições de voar para o A-Norte com autorização da torre? Decimal 8. Autorizado voo local, sobrevoo em Camaçari, 500 pés, proa norte, pistão 17, transponder 0140, frequência do controle 12019. 14207, seu número 4 para aproximação. Tá bom, vou repetir o nosso pistão aqui, tá? Romeu Lima, para acionamento Sami Torre na frequência 11819. Bebo 1-2-6-0. 1-2-6-0, autorizado até o ponto de espera. Inter, no ponto de espera, Chame Torre, na sequência 1-1-8-9-5, QNH-1-0-2-1. Azul 4207, desça para nível 140. Chame do seu visual, Xené 6254. Xené 6255, complete final, Chame Torre, 198-95. 295, 05958, desça para 2000 pés, ajuste na 021. 2021 para 2000 pés, 2958. Azul 4207, ciência. Série 5941, desça para 3000 pés, ajuste na 021. Azul 4207, desça para nível 110. 05958, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5958.